Eu prometi cumprir mil carinhos e muito respeito. Amor perfeito nos momentos bons e nos momentos maus. Mas essa dama danada nunca encontra nada a seu jeito. Amor, paisagens, perfumes, vestidos, receitas e roupas. Mas essa dona maldita sequer acredita em Europa. Ela só sonha com ouros, com paus, com espadas, com copas. Disse que quem é diva jamais, o sambódromo, o autódromo e os touros. Ela só fica pensando em paus, copas, espadas e ouros. Eu já fiquei como Erasmo, sentado à margem das estradas, à espera de uma palavra na boca, essa deusa só diz nãos e nunca e necas e nada.